coisa que se passa. Força, garra, rima que não para. Vida que não para e não quero que pare. Eu levo a vida como fosse um baile. Eu chamo a vida pra bailar no meu ritmo. Meu estilo é Belo Horizontino. Assim prefiro o gueto sorrindo. A gente faz o gueto fica mais lindo. Eu sinto ferver no meu sangue a favela, a fé, a rua e as gangues. Eu vejo tudo que tenho é bastante. Ela vai passear na calçada elegante. Sente como meu chão é caliente. Sente mesmo sendo muito carente. Entende? Muita fé em Deus, minha gente. Tá no jogo então, bola pra frente. Olê! Põe pra ferver. Olê! Pra estremecer. Olê! Paga pra ver. Não és uma ilusão, rap para Chile de exportação. Desde Brasil tosse o rap e zelote. E el gueto es la vida e não es la muerte. Esta noite solamente sente el temblor. Es otro dia, já saiu o sol. El malo de aquí atrás quedó. La música é la única que me quita el dolor. Inspiração em cada instante. Somos lo que sempre vão pra adelante. La vida es una lucha, el viento me empurra. El gueto es rico, não tiene desculpa. En realidad no me importa dinero. O único que me importa é ser verdadeiro. Damas com estilos e muitos guerreiros. Deus é minha roca, meu rap é mineiro. Olê, põe pra ferver. Olê, pra estremecer. Olê, paga pra ver. Está na palma da mão. Lutar, lutar, lutar e conquistar. Lutar, lutar, lutar e conquistar. Eu tenho raça, swing e bola no pé. Então sabe como é. Olé, olé. Eu tenho gana, atitude e el juego es. Tu lo sabes como es. Olé, olé. Eu tenho sangue, suor e bola no pé. Então sabe como é. Eu tenho meu caminho, demasiada fé. Tu lo sabes como és. Olé, olé. Olé, põe pra ferver.